Caros amigos e meus irmãos, nós continuamos estudando a missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico. É para continuar? É! É mesmo? É! Vamos lá. E olha que eu só li o versículo 1 do capítulo 21. Novo céu, nova terra. Nós lemos aqui a respeito da missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico, porque nós aprendemos no Evangelho aquela fórmula de Jesus para a sobrevivência perfeita de homens, nações, povos. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Que o homem, para satisfazer o seu espírito, precisa de coisas espirituais. Por isso não basta aos governos do mundo solucionar os dramas sociais que vão permanecer os humanos íntimos do homem e também os espirituais. Por isso, o segredo que se encontra na chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes, nas linhas pontilhadas do governo perfeito da humanidade, é como escreveu o irmão Zarur e revelou para os que têm capacidade de entender esta coisa tão simples, é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Seria como ligar o anodo ao catodo. O fio à tomada. Que a tomada fica ali, digamos que a tomada seja a humanidade de cima, ela está lá, cheia de energia, quer nos transmitir conhecimento. Mas se nós não ligarmos a humanidade de baixo à humanidade de cima, não receberemos a energia da tomada, que é a humanidade de cima. E ficaremos comendo mosca. E podendo avançar a milhões, bilhões de anos-luz, iremos no passo de cágado. A missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico não é subjugar o mundo, mas enchê-lo de luz, levando a todas as nações a mensagem do novo mandamento do Cristo, que está retornando triunfalmente à terra conforme prometeu. É a renovação espiritual e que tantos povos precisam. Sim, os povos necessitam urgentemente de renovação espiritual, para que realmente venhamos a habitar um novo céu e uma nova terra, com a nova Jerusalém, prometidos por Jesus no Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim. O Elcio Viotto está propondo que isso aqui seja lançado como uma circular ao estudo das equipes regionais da Boa Vontade de Deus. O que é que acha a Assembleia aí reunida? Vê se a gente aprende alguma coisa para crescer materialmente, mas também espiritualmente. Por quê, hein? A palavra está em Jesus. Quem é capaz de matar a charada? Porque nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Porque o homem, para crescer mesmo sem parar, Eles têm que estar movidos pelo amor ou pelo Espírito de Deus, que é amor, pela fraternidade, pela solidariedade. Portanto, não é basbaquice quando nós lançamos na LBV a economia da solidariedade humana, que é componente da estratégia da sobrevivência. Porque senão cai nisso aqui, ó. Que não fica restrito ao campo das coisas, digamos, abstratas, o cinismo, não sei o quê, que imediatamente tem consequência nos assuntos de natureza material humana. Porque o mau comportamento só pode gerar coisas más. Aí, apesar desse grande progresso, está nascendo também muita poluição. Por quê? Porque nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Esse é o recado da política de Deus, do Cristo estadista, que a humanidade precisa conhecer. Porque o grande estadista é aquele que governa as almas. Meus amigos e meus irmãos, eu venho estudando com vocês o Apocalipse, capítulo 21. A Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, de que Pedro o apóstolo também fala, mas diz que antes os elementos aéreos se tornarão liquefeitos, que o dilúvio será de fogo. E veja que eu falo desses assuntos calmamente. Quem quiser aceita, quem não quiser tem direito de não aceitar. Investigando tudo, como manda o apóstolo Paulo, ele aconselha a todos nós estudar tudo e fazer a seleção. Espero que vocês também façam isso. Não se esquecendo de que Cícero dizia que a história é a mestra da vida. Eu escrevi um artigo, Respeitar o Povo, baseado em ensinamentos da dialética da boa vontade e das diretrizes espirituais da religião de Deus. Agora também em inglês, em russo, em francês, em italiano, em esperanto, porque a grande tarefa da religião de Deus é libertar o povo pelo conhecimento da verdade divina. Mas é bom dizer isso agora, quando todo mundo anda colocando sua fé apenas nas coisas materiais. Vamos ao nosso artigo, Respeitar o Povo. O que quer o povo, se não dias melhores, tranquilidade, vida decente? Não é isso que qualquer um de nós quer, qualquer um de vocês quer aí? Quer! Abrindo o Dialética da Boa Vontade, relacionei de suas páginas estes ensinamentos. Porque muita gente quer dias melhores, tranquilidade, vida decente, mas não sabe como conseguir. Ou quando vai tentar conseguir, esquece do lado espiritual das coisas, ou esquece que o ser humano não é somente sexo, estômago, nem mesmo intelecto jugulado às coisas materiais. É preciso dar comida ao povo, sim, alimentar, vestir. Dar como? Criando condições que o próprio povo possa realizar a satisfação dessas suas necessidades básicas. O grande segredo é a educação. Povo instruído, povo educado é mais difícil de dominar, viu? É preciso valorizar, está no Dialética da Boa Vontade, volume 1, todas as boas qualidades. amar e respeitar a nossa gente, despertar-lhe o talento, mostrar-lhe que é elite, e assim, imprimir-lhe ânimo, instruí-la e educá-la. Não é favor nenhum, é dever de quem governa com bom senso, com boa vontade. Governa bem, prosseguimos nós, aquele que, não esquecendo os corpos, aquece os corações e ilumina as almas, animando-os à sobrevivência com as armas do amor, da verdade e da justiça. Seres humanos não são frios números de computador, nem sexo, estômago e intelecto, jugulado ao que tomam como realidade única do mundo. Quem governa tem o dever de sentir os apelos das almas de seus comandados, estabelecendo com eles o mais perfeito entendimento, na base da confiança e do respeito mútuos. É o que nós fazemos aqui desde o tempo do grande Alziru Zaru, proclamador da religião de Deus. Um povo que ama o seu torrão natal, consciente de que dele depende e sente que é respeitado pelos governantes, supera qualquer crise. Grande a nação e sábio o governante que concilia os valores de seus componentes, de todas as raças, crenças, convicções políticas. São os construtores do verdadeiro progresso. Convém lembrar, porém, que não há regime bom enquanto o homem for mau. E não podemos esquecer também de que barrigas vazias e espíritos frustrados geralmente não estão dispostos a ouvir. Grande escândalo é a miséria. Já dizia Santo Ambrósio, mentor de Santo Agostinho, que se possuís grandes riquezas e o teu irmão passa fome, és ladrão. E se o necessitado morre, és assassino. Desumanidade resulta em desumanidade. Eis a explicação mais simples do estado atual do mundo. Quanta falta, por isso, tem feito aos governos humanos o conhecimento real da mensagem altruística do Cristo, encontrada no Evangelho e no Apocalipse, verdadeiros compêndios de cultura constitucional. Passados 2000 anos, a mensagem de Jesus continua adiante dos homens, afugentando a treva, iluminando-lhes o caminho. Pode parecer ilusão para muitos, entretanto, é um sonho perfeitamente realizável. Ali o amor à justiça, determinando o fim da violência que está dentro dos corações humanos. Jesus é um constante desafio aos homens, de forma que se tornem melhores. Agora, das diretrizes espirituais da religião de Deus, extraí: não se erige, não se levanta uma pátria melhor, um mundo mais feliz, fazendo coleção de defeitos, mas catalisando acertos. É verdadeiro suicídio querer igualar os homens por aquilo que tem de mal. A conciliação tem que ser feita por cima, pelas virtudes e qualidades eternas. Um país progride na razão direta do talento e da pertinácia de seus filhos na obra do bem. Os povos compõem o planeta Terra, sua habitação comum. O homem e seu espírito eterno não são criações à parte da natureza, mas seus maiores expoentes. A riqueza deste orbe, deste planeta, é a sua humanidade visível e invisível. Porque não vemos espíritos, significa que eles não existam. A eletricidade, cadê ela? Olha o resultado dela, está aí, ó, nos iluminando. É como diz o irmão Zarur, no princípio do poema do Deus Divino, que eu peço aqui que me tragam. E vou ler aqui o princípio e o final. Vejam com que felicidade o irmão Zarur, em poesia, mostra a realidade de Deus ao fazer a analogia de pensamento com a eletricidade, com o vento. O Deus que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca ouvi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu que o não vejo, eu sinto de verdade, como a eletricidade, como ao vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Aí vem o poema. O final é assim: bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus, Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Seguinte, a riqueza deste orbe é a sua humanidade visível e invisível, ecologicamente conciliada com sua fauna e flora e todo o meio ambiente. A destruição da natureza é a extinção da raça humana. Como pregava Alziru Zarur, abrir aspas, o corpo social é como o organismo humano. Se um órgão sofre, todo o organismo padece. Fechar aspas. É preciso, pois, que o homem viva a unidade na diversidade para suplantar a adversidade. Todas as vitórias estão decididamente ao seu alcance, meu irmão, minha irmã, pela força do seu trabalho. É dos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Por isso ensinou Jesus no seu Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19: na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Isso aqui é a política de Deus, não vale a pena levar isso adiante? Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo exaltista, que já vem em nossos corações para sempre.